sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Sucesso Pop Mix no ar. Boa noite a todos. Eu sou o Vitor Diniz. Aqui ao meu lado, Rafael Seabra, fazendo mais uma colaboração. Esse é o primeiro programa depois da tragédia de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que chocou o Brasil e que chocou o mundo, enfim. E hoje, aqui nesse programa de fevereiro do Sucesso Pop Mix, teremos também a participação do Daniel Exposto, da banda Lox. Estaremos rolando aqui para vocês as quatro músicas do EP dessa banda, que é muito promissora, no caso, o Lox. Ainda teremos Autoramas, Marcos Valle, Miles Kane, entre outros. E a gente começa com Johnny Marr, figurinha carimbada do rock inglês, um músico fantástico, um guitarrista de mão cheia, que fez parte do lendário grupo de Manchester, The Smiths, ou seja, ao lado de Morrissey, o Johnny Marr liderou uma das bandas mais queridas da história do rock inglês, do rock britânico e do rock mundial, os Smiths. E a gente confere agora uma música que ele recentemente colocou aí na rede mundial de computadores e que fez já algum barulho. O clipe também é muito legal. O Johnny Marr, vale salientar, andou tocando com o The Cribs. Também teve lá suas conexões com outros artistas. Mas esse Upstarts foi que chamou muita atenção aí na internet nos últimos tempos. O New Music Express deu um destaque legal também nos últimos dias, além do Miles Kane, que disponibilizou um clipe muito bacana, cuja música a gente vai ouvir ao longo do programa. Essa do Johnny Marr me chamou muita atenção, musicaço Johnny Marr, o cara, seu nome é uma grife dentro do rock inglês, por isso ele abre essa edição do Sucesso Pop Mix. Like the good life I know. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. There's no move. Get away from here. Get away. Get away. There's no move. Baby, I don't care. Get away. Get away. There's a little thing on my, oh my, oh my, oh my. That I've been shot. Get it. Tá aí a ótima banda The Man. Essa é uma banda clássica do rock sueco, uma banda mod, totalmente mod, capa dos discos é mod total, ali fazendo alusão inclusive às vestimentas, né, daquele movimento que surgiu na Inglaterra. The Man, vocês ouviram a música Dancing Little Thing, antes Johnny Marr com sua nova faixa Upstarts. Johnny Marr, que foi guitarrista do The Smiths, liderou uma das bandas mais influentes da história do rock inglês ao lado de Morrissey, e andou tocando também com The Cribs e tem conexões com tanta gente bacana do rock inglês. E por falar em rock inglês, eu tenho aqui ao meu lado de Daniel Exposto, da banda carioca Lox. O Daniel formou sua banda a partir de uma história muito legal que tem a ver com o Oasis. Ele já vai relatar isso pra gente. Daniel, obrigado pela sua participação aqui no Sucesso Pop Mix. Eu que agradeço pela oportunidade, obrigadão por estar aqui. É bom fazer parte. Isso aí, vocês têm um EP agora na manga aí, né? São quatro músicas. E o nome da banda é uma alusão ao Arnaldo Batista, mas tem influências confessas do Oasis e do Britpop, né? Isso. Muita influência do Britpop, bastante influência do Oasis também. Influência de alternativa americano, grunge. A gente tentou pegar geral e misturar tudo. Bacana. Eu gostaria que você contasse pra gente uma história que é ótima. Você estava me contando aqui, antes da gente começar, de como a banda surgiu, né? Que é bem curioso o fato. Isso. 2009, show do Oasis no Citibank Hall. Comprei os ingressos, fui para a fila, como na época o poder aquisitivo não estava lá em cima. Pista comum, o máximo que podia fazer é chegar cedo para poder pegar a grade ali, pelo menos. Cheguei umas 1h30, 2 horas da tarde. E logo depois de mim chegou um garoto um pouco mais alto que eu, mesmo cabelo, estilo mop top, estilo os Beatles também. E ficamos lá conversando junto com toda a galera e tudo mais. E depois de um tempo chega um cara com um carro lá, trazendo um violão na mão, falando: ó, trouxe o violão, não sei tocar, mas quem souber tocar aí pega pra poder tocar. Quando chegar na hora do show, guarda o violão no carro, só pra poder animar a fila mesmo, pra poder fazer alguma coisa aqui, né? Rodrigo foi, pegou o violão, o garoto que estava do meu lado, começou a tocar a música do Oasis. Quando ele ia começar a cantar, eu puxei o vocal e a gente ficou nessa. Depois eu peguei o violão, comecei a tocar, ele começou a cantar. A galera que estava lá, todo mundo começou a animar, perguntando pra gente: pô, vocês têm banda, não sei o quê? A gente: não, a gente nem se conhece, se conhecemos aqui agora. A galera: pô, vocês deviam fazer uma banda, alguma coisa. Seguimos o conselho, fizemos uma banda e deu nisso aí agora. Bacana, Daniel. Então, daqui a pouquinho a gente vai ouvir algumas faixas do EP do Locks, a banda aqui do Daniel, que é muito legal mesmo. E se você gosta de rock inglês, de Oasis, de... eu acho até que tem muito ali do punk inglês também, né? Mas isso, ao mesmo tempo, pô, ótimas melodias, enfim. Daqui a pouquinho vamos rolar aqui o Locks. E por falar em Oasis, não tem como, depois de uma história dessas, né, ótima, a gente não ouviu uma música do Oasis. E você continua acompanhando as carreiras, aí os rumos que High Fly Birds e BGI tomaram? Com certeza. Todo mundo que gosta de Oasis, como... não lembro se foi o Noah ou o Liam falou uma vez, não tem como gostar de Oasis. Ou você ama ou você odeia. Mad for It na alma mesmo. Bacana. Bom, vamos conferir então Cigarettes and Alcohol, que eu acho que é uma das músicas mais emblemáticas, né, do Oasis, e eu acho que muita gente deveria prestar mais atenção na obra que essa banda deixou, e porque, como disse também o Noel uma vez, ele temia que o Oasis ficasse famoso como uma banda de baladas, porque os hits acabavam sendo as baladas, né, Wonderwall, enfim, Don't Look Back in Anger. Tem que conhecer o legado mesmo. Mas eles também são uma típica banda de rock, não dá pra negar isso, e eu acho que Cigarettes and Alcohol, que a gente vai ouvir agora, é uma grande prova disso, né? Acho que tá tudo ali. Eles colocaram o rock inglês num bom liquidificador ali, né? Tem Sex Pistols, tem Small Faces. Fazendo uma ótima mistura. Uma ótima mistura. The Jam, Beatles principalmente. Vamos nessa então com Cigarettes and Alcohol com Oasis. We'll be right back. Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Vocês ouviram agora o Have Stereo com a música Cartoon Moon. Essa é uma banda que tem tudo a ver, digamos, com o Oasis. Você pode ter até notado algumas semelhanças por conta dela ter sido criada e, enfim, e comandada por Jen Asher, né, que é o guitarrista, hoje no caso do BGI, mas que fez parte do Oasis e que também participou daquele tributo ao The Jam. Muito bacana, enfim, sempre teve ligado ali, né? Inclusive dizem que o Noel, uma das coisas que ele lamentou foi não ter ficado com esse músico no High Fly Birds, né? Foi todo mundo pro lado do Liam, né? Isso. Do BGI, os músicos que faziam parte do Oasis, na hora que teve a briga, preferiram ficar com o Liam Gallagher, o irmão mais tranquilo, talvez, né? É, menos... Menos ranheta? É, exatamente. Bom, legal. E antes vocês ouviram Oasis com Cigarettes and Alcohol. Agora vamos começar a ouvir aqui a banda do Daniel. Daniel, antes da gente ouvir a música Meu Problema, que é a primeira do EP de vocês, eu queria que você falasse um pouquinho, porque na verdade vocês são um trio, né? E exatamente. Com chance de virar tá um quarteto, mas a tua história é curiosa, que você, a banda é do Rio de Janeiro, mas você é da região serrana, do Rio, do interior do Rio. Conta um pouquinho pra gente. Isso, eu nasci e fui criado numa cidade do interior chamada Visconde de Imbé, bem perto da cidade de Madalena, da Dercy Gonçalves. E até os 16, 17 anos não tinha contato praticamente com nenhuma banda de rock and roll. Tudo que eu ouvia era LPs do meu pai mesmo, de... mais do folk mesmo, tipo Bob Dylan, Johnny Cash. Talvez a única banda que fugisse um pouco disso era Smiths, que já tinha LP também, que meu pai comprou. Mas conhecia muito pouca banda, como era difícil chegar qualquer mídia lá, televisão, o que tinha era canal aberto, nem canal fechado chegava lá também. internet só foi chegar uns 3 anos, 4 anos atrás lá. Então, tudo que eu ouvia era o que chegava para mim mesmo. Então, rock and roll lá era muito difícil. Quando vim para pro Rio de Janeiro, que eu tive o primeiro contato com o Rio de Janeiro, que veio toda essa explosão de som que eu acabei me apaixonando de primeira mesmo. Bacana, fazendo faculdade também em Nova Friburgo, né? Isso. Também acredito que tenha dado uma ajuda boa também, né? E você conheceu os caras da banda no show do Oasis, como você já frisou. Isso. Mas eu acho que ter escutado discos do Dylan, do Johnny Cash, do The Smiths, não dá pra se queixar não, hein? É, não dá pra se queixar não. Bom, fala um pouquinho dessa música Meu Problema pra gente aí. Meu Problema foi uma música que a gente criou tentando fugir um pouquinho do alternativo, porque como eu não conhecia nada de rock and roll e o Rodrigo é o guitarrista na banda, sempre ouvia muito alternativo americano, o grunge, eu tentei pegar um pouquinho do som britânico, um pouquinho do blues principalmente, para poder tentar fazer alguma coisa mais emblemática, que não fosse tão explosiva, uma coisa que não assustasse tanto de cara. E ficou também com bastante influência do Britpop também. Ficou um pouco... É uma mistura de Led Zeppelin com Oasis, com alternativo americano também, principalmente por causa das guitarras pesadas. E é isso aí. E não sei porquê, mas eu acho que ao vivo vocês vão me lembrar o Palma Violet, que a gente ainda vai falar muito. A gente já falou muito dessa banda e tocou muito aqui. E esse ano, então, promete ser o ano deles. Vamos conferir, então, Lox, aqui do Daniel, com a música Meu Problema. Quer dormir, eu não consigo ficar mais calmo. Sinto algo estranho aqui. Não sei mais o que eu faço. Não tem ninguém aqui, mas com você eu fico mais alto. Tudo que consegui não me faz sentir salvo. Pra você nada valeu. Então se foda, porque o problema é meu. Você nada valeu. Então se foda, porque o problema é meu. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.